DJ Roger Mixi. DJ Roger Mixi. Mega DJ, na onda do Axé Melody. Mamãe, já avisei, eu já quero seu bem. E pros conselhos do meu pai eu nem liguei. Ai, mina, não te agonia. Esse rapaz pra você ainda não presta. Minha tia não quer. Axé Mix. O DJ consagrado da galera. Maldizes ser eterno que você chama hostil. meu irmão, pelo amor de Deus. DJ Roger Mix. J. Michael. treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, vamos treme, vamos treme, vamos treme, vamos treme. Mega DJ na onda do Axé Melody. Ok, DJ Roger Mix. É Disque Man Josi. É Disque Man Josi que agora vai tocar. Com as suas performances ele vai agitar. Dali, dali, dali, dali, dali, Disque Man. Dali, dali, dali, dali, dali, Disque Man. Dali, Disque Man. E vamos endoidar. Na tremida desguiada a bazuca vai rolar. Dali, Disque Man. E vamos endoidar. Na tremida desguiada a bazuca vai rolar. É Disque Man Josi. É Disque Man Josi que agora vai tocar. Com as suas performances ele vai agitar. Dali, dali, dali, dali, dali, Disque Man. Dali, dali, dali, dali, dali, Disque Man. Dali, Disque Man. E vamos endoidar. Na tremida desguiada a bazuca vai rolar. Dali, Disque Man. E vamos endoidar. Na tremida desguiada a bazuca vai rolar. É ele que vai tocar. É ele. Roger Miz, o jovem das produções. Eu quero tu, eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tu, eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Momento que chegou para ficar. Todo mundo tá sabendo, só falta você saber. Vai pro lado e vai pro outro, é bem fácil de aprender. A swing tá tocando a onda do tchu-tchá-tchá. Essa moda já pegou e eu vou te ensinar. Vai pro lado e vai pro outro, dá uma reboladinha. Isso é o tchu-tchá-tchá, a dancinha do Neymar. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá-tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá-tchá, tchá-tchá. Cheguei na balada do dia para dançar. Nova onda do momento que chegou para ficar. Todo mundo tá sabendo, só falta você saber. Vai pro lado e vai pro outro, é bem fácil de aprender. A swing tá tocando a onda do tchu-tchá-tchá. Essa moda já pegou e eu vou te ensinar. Vai pro lado e vai pro outro, dá uma reboladinha. Isso é o tchu-tchá-tchá, a dancinha do Neymar. Eu quero tchá, eu quero tchá. Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá-tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá-tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, tchu-tchá-tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu-tchá-tchá, tchu-tchá-tchá, tchá-tchá. Atenção, atenção. roqueiro encantador. DJ Rafael, Cassiano detonando. DJ Darlan e Josias comandando. Joga o lacinho, faz o chifrinho. Joga o lacinho, faz o chifrinho. Faz o chifrinho do Badala, o chifrinho do Badala, o chifrinho do Badala. Um, dois, três, agora! Joga o lacinho, joga o lacinho, joga o lacinho pra pegar as meninas. A contagem do Badala! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, dali! A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team. Vai, Edi! Vamos nessa, Dudu Produções! E da galera é DJ Tarnison! O berrante, o lacinho, o chifrinho e o vaqueiro encantador. DJ Rafael, Cassiano detonando. DJ Darlan e Josias comandando. Joga o lacinho, faz o chifrinho. Joga o lacinho, faz o chifrinho. Faz o chifrinho do Badala, o chifrinho do Badala, o chifrinho do Badala. Um, dois, três, agora! Joga o lacinho, joga o lacinho, joga o lacinho pra pegar as meninas. Uma eficiência de agradar você. Chamando de meu coração sentado escutando a rádio. canção, te lacei, te amei, te convidei pra fazer o chefe em amor, te lacei, te amei, com o DJ Rafael, Josias e Darlan, Madalson. Convidei pra fazer o chefe em amor, te lancei, te amei, com o DJ Rafael, Josias e Darlan, Madalson, o búfalo do Marajó, Madalson, faz o chifrinho, meu amor, Madalson, o búfalo do Marajó, Madalson, faz o chifrinho, meu amor. Referência do Tecno Melody, Banda Mega Team. O amor é assado do Produções. DJ Roger Mixi, Mega DJ, na onda do Axé Melody. Eu vou sentar escutando a rádio. Uma música tocou meu coração. Falava de um romance no Badalação, Badalação. Cada estrofe da canção, te lacei, te amei, te convidei pra fazer o chifre em amor, te lacei, te amei, com o DJ Rafael, Josias e Darlan, Madalson, o búfalo do Marajó, Madalson, faz o chifrinho, meu amor, Madalson, o búfalo do Marajó, Madalson. Te amei, te convidei pra fazer o chefe em amor. Te lancei, te amei, com o DJ Rafael, Josias e Darlan. Só tá a fim de condição. Ainda bem que eu tenho fã. vai, vai, vai. Olê, olê. O DJ das produções Tecno Machine. Richelle vão agitar na frequência do Melody, do Mega DJ Ronaldo pra detonar, junto com o DJ USB Show e com a Richelle vão agitar. Venha com o Mega DJ Ronaldo, esse mano bota você pra agitar, tocando só sucesso pra você dançar. Aqui vem DJ USB Show, manda as balas pra você dançar, junto com a Richelle, a gata das aparelhagens, vem tocar no seu coração. Essa mina é muito boa, é uma tentação. DJ Roger Mitri, Mega DJ, na onda do Axé Melody. Super Sistema e Banda, a força do Melody. DJ Ramon. Hoje eu vou sair, eu quero namorar. Nessa noite muito boa, hoje o bicho vai pegar. Ligar pra mulherada e sair pela cidade, que a onda é muito boa, agora vai começar. Na frequência do Melody, do Mega DJ Ronaldo pra detonar, junto com o DJ USB Show e com a Richelle vão agitar. Na frequência do Melody, do Mega DJ Ronaldo pra detonar, junto com o DJ USB Show e com a Richelle vão agitar. Venha com o Mega DJ Ronaldo, esse mano bota você pra agitar, tocando só sucesso pra você dançar. Aqui vem DJ USB Show, manda as balas pra você dançar, junto com a Richelle, a gata das aparelhagens, vem tocar no seu coração. Essa mina é muito boa, é uma tentação. Na frequência do Melody, do Mega DJ Ronaldo pra detonar, junto com o DJ USB Show e com a Richelle vão agitar. Na frequência do Melody, do Mega DJ Ronaldo pra detonar, junto com o DJ USB Show e com a Richelle vão agitar. Venha com o Mega DJ Roger Mix, a todo volume. Músicas exclusivas na batida certa. Amores que matam. DJ Gautama, respeitado. Gautama. Oh,